Café Brasil, com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é fascinante esse tema tempo, não é? Pois o nosso programa sobre o tempo teve uma excelente repercussão, com muita gente escrevendo coisas legais que vamos reproduzir neste programa. Você tem tempo e sabe o que fazer com ele? Então invista um pouco ouvindo este programinha, que está cheio de surpresas, entre elas a chance de ganhar, tananana, dois iPads. Para começar, uma frase de Schopenhauer. As pessoas comuns pensam apenas em como passar o tempo. Uma pessoa inteligente tenta usar o tempo. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu. Este programa chega até você com o suporte de quem trabalha fortemente para dar mais qualidade ao seu tempo. Itaú Cultural. www.itaucultural.org.br. Acesse o site e dê uma olhada no cardápio de ações que envolvem a arte. Uma forma irresistível de usar bem o seu tempo. E hoje não vamos ter o sorteio do livro, sabe por quê? Porque cada um que tiver seu texto lido aqui no programa vai ganhar um livro. Olha só, você conhece outro podcast que tem o seu conteúdo feito pelos ouvintes? Pois é, bem-vindo ao Café Brasil. Café Brasil! Bem, e a promoção na Cata, hein? Que pena. Acabou no mês passado? É, mas que pena nada, cara. A campanha foi tão bem sucedida que a gente renovou o patrocínio por mais 6 meses. E desta vez com um prêmio espetacular. Todo mês você vai concorrer a um iPad. Um iPad, cara, aquele aparelho fantástico da Apple que muda a vida da gente. Já pensou em você desfilando com um aí novinho? Serão 6 iPads, um por mês, pelos próximos 6 meses. E para concorrer é muito fácil. Acesse o facebook.com/componentesnacata. A página da Nakata, Nakata sempre com K. Clique no post da promoção e siga as instruções. É só ter um pouquinho de sorte para levar o seu iPad. Esta é uma promoção da Nakata, a marca dos componentes de suspensão e direção para o seu carro, que proporciona aqui aos ouvintes do Café Brasil a chance de levar para casa um iPad novinho. Arriscado é não usar Nakata. Exige a tecnologia original líder em componentes de suspensão. Tudo azul, tudo Nakata. Tiempo paso a paso, tiempo espiral, tiempo de tu abrazo, tiempo astral, tiempo de ilusiones, tiempo de actuar, tiempo de canciones, tiempo de esperar. Tiempo de mirarse, tiempo piedad, tiempo de jugarse, tiempo edad, tiempo detenido, tiempo de andar, tiempo amanecido, tiempo de azar. Que delícia, né? Essa é a minha amiga argentina Mariana Meleiro com Tiempo, dela e de Rodrigo Aberastegui. Tiempo de la vida, tiempo de ver, tiempo que deriva, tiempo ser, tiempo sostenido, tiempo a soltar, tiempo enrarecido, tiempo de hablar. E vamos que vamos então. Cada ouvinte que tiver a sua cartinha lida aqui no programa ganhará um livro. Oh, mas tem que escrever para o contato@lucianopires.com.br mandando os seus dados. A gente aqui ainda não adivinha as coisas. A primeira cartinha é de Rayane Carvalho, de Brasília, que escreveu assim. Cara Luciano Pires, já tentei escrever um comentário decente umas 3 vezes. Então, sem maiores expectativas, venho agradecer, não diferente de todos os outros ouvintes, ao programa sensacional que eu teimo em não ser assídua. Sendo ainda mais franca, devo dizer que o Bruno Henrique, junto com você, me salvou do ócio, despertando em mim, mais uma vez, a paixão latente que tenho pelo tempo e o mistério que o envolve. Tenho 22 anos, recém-completados, e escrevo em diários desde meus 11 anos de idade. E quando li a frase, diários que se tornam livros de um só capítulo, corei. Já que possuo nada mais nada menos que 10 anos de um longo e tedioso capítulo, de uma história sem muitos aprendizados. E quando falo de aprendizado, eu me refiro a um ser humano útil. Lembra quando nos disse que um dia útil é quando se ensina ou se aprende algo? Bem, eu acho que aprender significa colocar em prática e mudar um pouco o capítulo da nossa história. Sou jovem e por isso tenho pouco crédito, mas devo dizer que sou daquelas que aprende quando quebra a cara. Já quando envolve uma segunda pessoa, aí que fica complicado. É nessa hora que o tempo entra como salvador das causas perdidas, transformando a mágoa em perdão e tirando das costas da rotina a culpa do erro. Em outras, quero dizer que, dentro dos meus problemas pessoais e do que chamo de uma vida de altos e baixos, com tempos cronos e kairós, ter um antídoto para o tédio e para uma vida efêmera, seus podcasts salvam e me consolam, trazendo uma meditação que pretendo colocar em prática, onde viver experiências inusitadas com qualidade, emoção e verdade liberta e transforma. PS. Prometo escrever um capítulo diferente do meu diário ainda hoje. Será que dá tempo? Tempo final. Ei, Rayane, parabéns pela decisão de chacoalhar as coisas. E com 22 anos de idade, você tem todo o tempo do mundo pela frente. Pode errar à vontade. Boa sorte. Que tal, hein? Ao som da Orquestra Tabajara, com o clássico As Time Goes By, de Herman Hupfeld. Vem então a Andressa Bis, lá do Espírito Santo. Luciano, vejo o tempo como algo subjetivo, porque dependendo da forma que nos relacionamos com o mundo, de como interagimos, ele pode ter um significado diferente para cada um de nós. Embora mesmo assim cada um mensure e perceba-o de formas diferentes, não podemos negar o quanto ele é valioso. O que são 5 minutos para uma mãe que acaba de receber sua cria em seus braços na sala de parto? E o que são 5 minutos para outra mãe que espera também receber o seu filho, mas por uma infelicidade ele não vai chegar, hein? O que é o tempo para um vestibulando que se dedicou o ano todo para fazer a prova naquele determinado dia, mas por causa de 15 minutos de atraso, foi impedido de fazer o teste tão esperado? São nessas horas, nessas frações de segundo, de minutos, que podemos nos dar conta da riqueza do tempo, da sua grandeza, do seu valor incalculável, e de como ele pode mudar a nossa vida. Ser ao mesmo tempo para uma pessoa que sofre um suplício, uma eternidade, e para outros um alento, uma felicidade. Às vezes tenho a impressão que ele se transforma em um ser sábio e parece que me salva de algumas coisas. Outras vezes ele é cruel, implacável, é como se ele tivesse personalidade. Uma coisa que tenho pensado muito é que realmente temos de ter consciência do tempo. Tempo perdido, o tempo que passou, o tempo futuro. Lembrar do passado, mas não viver de passado. Usá-lo como uma ferramenta de reflexão, para sair da inércia no hoje, no agora. O que será que estamos fazendo com ele hoje? Um fato que aconteceu comigo ano passado. Sempre fui muito próxima da minha avó, muito apegada. Vivemos muitos bons momentos juntas. Um dia ela adoeceu. Estava com 88 anos, lúcida apesar da doença. Fui visitá-la e passamos um dia inteiro juntas. Conversamos, rimos, lembramos coisas, enfim, anoiteceu e eu não vi o tempo passar. Quando fui embora, ela me disse, volta semana que vem para a gente terminar o papo. E eu disse que não poderia naquela semana. Dias depois, recebi a notícia que ela tinha tido um AVC, que só mexia com os olhos e não falava mais. Fui lá de novo, mas aí não teve mais jeito. Não consegui terminar o nosso papo. Fiquei horas com ela. Só conseguia mover os olhos. 5 dias depois, ela faleceu. E aí só ficou em mim uma dor profunda, e com o tempo, a reflexão do valor inestimável daquelas horas, que eu não pude mais voltar a conversar com ela. Percebo que na maioria das vezes, essa percepção do valor do tempo e sua importância está intimamente ligada a situações e perdas. Claro que isso não é uma regra, mas é bem real. seja a perda de pessoas queridas, da saúde, dinheiro, emprego, amigos. A minha experiência de vida tem me mostrado isso. Sempre damos valor quando perdemos. E parece que é nessas horas que conseguimos olhar a vida com outros olhos. Sair da nossa zona de conforto, pensar nas nossas ações no dia a dia, rever atitudes, comportamentos, repensar o estilo de vida, colocar projetos em prática, viver um dia de cada vez. E acima de tudo, amar as pessoas, viver em família, com amigos, doar um pouco da nossa alegria, da nossa paz, da nossa felicidade. Compartilhar coisas boas com quem está perto de nós todos os dias, nos dando força. Com tudo que tenho vivido, o tempo tornou-se algo sagrado para mim. Tenho muito respeito por ele. Nem sempre foi assim, mas eu consegui me dar conta disso a tempo. E como diz aquele velho ditado, o tempo é o melhor remédio e eu tenho aprendido muito com ele. Parabéns, Luciano, por mais esse podcast. Está mais que demais. E por favor, pessoal, usem seu tempo ouvindo o Café Brasil, esse cafezinho sempre especial e que nos ajuda a repensar nossas atitudes e usar o nosso tempo de forma nutritiva. Um beijo. Olha só, a Andressa é muito mais que uma ouvinte, é uma colaboradora do Café Brasil que está sempre contribuindo com o nosso cafezinho. Já estava na hora de ganhar um livro, né? Um beijo também. E veio Cláudio Miranda, do Rio de Janeiro. Luciano, mais uma vez, e que continue sempre assim, seu podcast me pegou de surpresa e me tocou. Sou um inveterado admirador, incansável, ignorante e eterno apaixonado pelo tempo. Desde a adolescência me vejo meditando sobre este poder, divindade para alguns, imperceptível para outros, a que chamamos de tempo. A música que você escolheu, a Oração ao Tempo, me é particularmente cara. A primeira vez que a ouvi foi num show na voz da Zizi Posse, uma linda interpretação a qual eu nunca encontrei registro. Depois, claro, eu cheguei à versão do autor Caetano e a adotei como uma de minhas músicas de cabeceira. Anos mais tarde, eu tive a grata satisfação e rara oportunidade, pois eu não tenho arte como profissão, de interpretar o seu texto num teatro. Para mim foi uma emoção única e que está gravada para sempre em minha memória emocional, aquela que não é regida por cronos e sim pelas batidas do coração. Pois que esta música, antes de tudo, é uma oração, linda, que pode ser lida e dita como tal. Há que se respeitar o tempo. Sua elucidação sobre o porquê temos a noção de que o tempo passa mais rápido com o passar do tempo, sem trocadilhos, foi muito útil. Era uma questão que me incomodava e eu não encontrava resposta para tal. Existe um texto, Mude, que foi registrado na voz da atriz Simone Spoladore, muito bonito, que é um verdadeiro motivador desta proposta. Faça coisas diferentes todos os dias e sua vida passará a ser plenamente vivida, sentida, sem a mão pesada da rotina e, consequentemente, sem a falsa impressão da prisão que acreditamos que o tempo nos impõe. Agradeço a você por ter se inspirado no e-mail do colega ouvinte e ter se dedicado a tema tão importante. Ainda mais agora, em tempos em que o tempo é sempre alvo de reclamação, de chateação, de desculpas esfarrapadas. Ouvindo este podcast, eu o ouvi por duas vezes seguidas, o que eu acredito que ainda é pouco, foi um grande investimento e um presente para o pequeno quinhão que me cabe desta enorme entidade a que chamamos de tempo. Grande abraço. Obrigado, Cláudio. A sua dica do texto já está anotada. Isso vai dar samba. Então é a vez do William Nascimento, lá de Canoas, no Rio Grande do Sul. Cara, eu escuto o Café Brasil há bastante tempo e nunca havia comentado. Mas dessa vez não teve jeito, tu pegou pesado, Luciano, e eu agradeço por isso. É impressionante como vivemos presos a uma matrix. Todos os dias fazemos quase as mesmas coisas. E quando paramos para analisar, chegamos à conclusão que a maioria delas não tem sentido algum. Geralmente, quando fico sabendo do falecimento do conhecido de alguém, ou até de alguém famoso, fico pensando no que estou fazendo com o meu tempo. Isso me faz lembrar de uma frase que eu vi naquele comercial do Use o Filtro Solar. É quase certo que os problemas que realmente têm importância em sua vida são aqueles que nunca passaram pela sua mente. E cara, como a gente se preocupa. E essas preocupações tomam muito o nosso curto e precioso tempo. Obrigado, Luciano, por este podcast. Como quase todo ser humano, às vezes me acomodo e preciso que alguém me dê uns petelecos. Grande abraço e, por favor, continue nos tirando da zona de conforto. Ah, pode deixar, William. Eu não pretendo deixar de incomodar tão cedo. E chega a vez do Fabiano Meira, de Ponta Grossa, no Paraná. Além de fisiologicamente, o tempo é relativo também do ponto de vista científico. O intervalo de tempo entre dois eventos depende da velocidade do observador. O tempo passa mais lentamente para quem viaja a velocidades próximas à da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Outra coisa interessante sobre o tempo é o ponto de vista da termodinâmica, onde a única coisa que difere dois instantes do tempo é o estado de organização do universo. O depois é sempre menos organizado que o antes. E o Fabiano então manda um poema de Carlos Drummond de Andrade, olha só. Não serei o poeta de um mundo caduco, também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho os meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos. Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para as ilhas e nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria. O tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Se era ontem à tarde, ou eram 10 anos atrás, ideias de garota ou pensamentos de hoje, eu não sei mais. Minha cabeça pensa sem parar e eu aqui parada no passado. Sem te esquecer, às vezes relembro e adivinha só. Duvido que você tenha existido. Meu fruto da imaginação. O tempo parou. Cabeça parou, tudo parou. Só tem você que continuou seu caminho pra se distanciar de mim. Olha que delícia! Sabe quem é, hein? É Sandy Miller, uma italiana brasileira que você precisa conhecer. Vamos publicar sobre ela no roteiro deste programa em www.podcastcafebrasil.com.br. Muito bem, e todo mundo tem algo a dizer sobre o tempo e isso é muito bom. Talvez mais gente se dê conta de que deve valorizar muito a forma de gastá-lo. Então, vamos para mais uma novidade, hein? Desde o início de 2012, o Café Brasil está desenvolvendo, junto com parceiros, páginas do Facebook para empresas. E uma parte desse desenvolvimento é a utilização do podcast Café Brasil como ferramenta de divulgação. A ação com a Nakata foi muito bem sucedida e no programa de hoje temos o prazer de receber um novo patrocinador, a Pellegrino Distribuidora de Autopeças, que já chega arrebentando. Olha só. A Pellegrino foi fundada em 1941 e hoje é uma das principais distribuidoras de autopeças do Brasil. Tem 20 filiais nos mais importantes polos comerciais do país e distribui as melhores marcas de componentes automotivos, motopeças e acessórios. Então, a Pellegrino está inaugurando sua página no Facebook, com informações muito legais para quem tem automóveis, picapes, caminhões e motocicletas. E para comemorar, vai dar um iPad, olha só, cara, vai dar um iPad para quem participar da promoção de inauguração da página. Funciona assim: acesse o www.facebook.com/Pellegrino Distribuidora, Pellegrino sempre com dois L's, e clique no post da promoção para conhecer as regras, que são muito fáceis. Pelos próximos 6 meses, quem participar da promoção vai concorrer a um iPad por mês. Lembre-se, facebook.com/Pellegrino Distribuidora, Pellegrino com dois L's. Aproveite para deixar lá um agradecimento a Pellegrino, que está ajudando a gente a manter o Café Brasil. Pellegrino, distribuidora de autopeças, conte com a nossa gente. Café Brasil. Bom, eu já estou ouvindo o Neguinho escrevendo para cá e dizendo: cheiro de patrocinador, acabou o conteúdo, não sei o quê. Claro, é inevitável. Com a entrada de mais patrocinadores, a gente tem que mexer um pouco na formatação do programa. E vamos ainda estudar a melhor forma de integrar os patrocínios e apoios ao programa sem que se torne algo intrusivo. Você sabe que patrocinadores são fundamentais para que possamos sobreviver, não é? Pois é. Vamos aos poucos organizando a casa. Transformando, tempo, espaço, navegando todos os sentidos. Pães de açúcar, corcovados, fustigados pela chuva e pelo eterno vento. Água mole, pedra dura. Assim então, ao som de Gilberto Gil com Tempo Rei, felizes com nossos patrocinadores e mais felizes ainda em proporcionar a nossos ouvintes a chance de ganhar não um, mas dois iPads. Fala a verdade, hein? Qual é o outro podcast que te dá essa chance, hein? Que o Café Brasil, que hoje veio cheio de novidades, vai saindo de mansinho. Como feliz Lala Moreira na técnica, a radiante Cissa Camargo na produção e eu, o aliviado Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco os ouvintes Rayane, Andressa, Cláudio, William e Fabiano. E nossos patrocinadores trazendo iPads para vocês, Nakata e Pellegrino. Na trilha sonora, Mariana Meleiro, Orquestra Tabajara, Sandy Miller e Gilberto Gil. Gostou, hein? Este programa chega até você com o apoio de um pessoal que trabalha para fazer com que o tempo da gente seja muito bem aproveitado: o Auditório Ibirapuera. Acesse o site, veja a programação, escolha um show ou evento e use muito bem o seu tempo. www.auditorioibirapuera.com.br. Para terminar, que tal uma daquelas frases provocativas de Nelson Rodrigues, hein? Muitas vezes é a falta de caráter que decide uma partida. Não se faz literatura, política e futebol com bons sentimentos. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.